bota pra endoidar. Bora Josimar, bota pra endoidar. Tudo vadia, minha roupa nova. Tô feliz com a moda, sobe lá lá. Tô felizão com o chefe, me deixou de AR. Minha toque nova, cadê deixar? Sou jogador, caro, fique debochado. Tô perfume novo, pra exaltar. Não joga assim, checa, esfrega na peça. Que eu vou com a festa, pra tu sentar. Não joga assim, checa, esfrega na peça. Que eu nem vou com a festa, pra tu sentar. Não joga assim, checa, esfrega na peça. E eu vou pra festa, pra tu sentar. Então joga assim, checa, se frega na peça. E o Neymar pra festa, pra tu sentar. E aí, Diego Evolucha. Bora Josimar, bota pra endoidar. Bora Josimar, bota pra endoidar. Tudo vadia, minha roupa nova. Tô feliz com a moda, sobe lá lá. Tô felizão com o chefe, me deixou de AR. Minha toque nova, cadê deixar? Sou jogador, caro, fique debochado. Tô perfume novo, pra exaltar. Não joga assim, checa, esfrega na peça. Que eu vou com a festa, pra tu sentar. Não joga assim, checa, esfrega na peça. Que o Neymar com a festa, pra tu sentar. Não joga assim, checa, esfrega na peça. E eu vou pra festa, pra tu sentar. Então joga assim, checa, se frega na peça. E o Neymar pra festa, pra tu sentar. E aí, Diego Evolucha. Bora Josimar, bota pra endoidar. Bora Josimar.